não foi como pensou. Perdeu meu amor, confessa que se enganou. Achou que ia ser fácil, ia tirar de letra. Com essa você não contou que a saudade faria tanto estrago como agora tá fazendo. Maltrata, judia, a toda hora, toda noite, todo dia. Cê vai pedir pra eu voltar, com a minha falta você não vai se acostumar. Cê vai pedir, cê pode crer, não consegue me esquecer. Cê vai pedir pra eu voltar, com a minha falta você não vai se acostumar. Cê vai pedir, cê pode crer, não consegue me esquecer. Achou que ia ser fácil, ia tirar de letra.